Quarta lingua, quarta mironga, quarta lingua di falador. Por onde ele passa não há embaraço, chegou Birajara no peito de aço. Por onde ele passa não há embaraço, chegou Birajara no peito de aço. Quarta língua, quarta língua.